Bonde das Marcantes. É tudo aquilo que você sonhou em toda a sua vida. Uma viagem assim, bem bom comigo, é, papai. Meu amigo Edson, meu Edson, que pode me abraçar fortemente o braço aqui hoje, né, bicho? Abraço, Editor! Foi eu. Abraço, pode pensar no Toninho, Tony Ares, aí, tá? Tony Ares. Um abraço! Pra viajar, pra viajar! A nossa foto é o guerreiro do PS com a gente que não ative, pai, valeu! Vamos lá então! Então, Edito! Bonde das Marcantes. Pra começar assim, Ronaldo! Das Marcantes. Meu parceiro de longa já do Palmeiraço, né, com a gente. Meu parceiro Dr. Vicente, abraço ao Dr. Vicente Cunha. Dr. Vicente Cunha andava a pé no Cidade Velha, meu irmão. Pra curtir o Domingo Polar, né, pai? DJ Beto Metralha. Vamos dançar! Meu pai, dá-se assim, bacana, como é que é? Alô! Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Bonde das Marcantes. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. E a gente vai começando assim na categoria aqui no Ponte, viu, gente? No Ponte da Hora. É a segunda vez que o Bonde das Marcantes está aqui. Mais um tocando aqui, jeitinho bacana assim, ó. Só na categoria, garoto! E aí, Moisés? Tio, também o Tio de Mói. Os guerreiros do PS, os de PS. Valeu aqui na minha ponta direita. Valeu, meus manos. Ok. Sí. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo. doce. Já tá bochecha com bochecha, né, pai? É, meu irmão. A Bonde das Marcantes. Alô? E um, e dois, e três. Marcantes. Está de volta. Aqui é DJs Brasil Wesley. Coisa boa, papai, assim, ó, são os principais. É. Brasil Wesley no bonde. Sedução. Bonde da hora, menino. Como é que é, menino? Pra se falar de amor, tem que baixar. É verdade. Eu já vivi o amor. Cudinho. Eu não me vejo aí, mais. Me irmão, pelo amor de Deus. Pra alguém, você feriu meus sentimentos. E o que? Mentiu, me usou e não quer mais. Amigo, vamos dar chamar cante e mando. Um abraço, meu irmão, chaceiro. Sentimentos. Outro amor. Outro amor, outro amor, outro amor, outro amor. coração. A gente vai conhecer assim na sua categoria, na manha. Escuta, amor, o quê? Eu vim falar pra você de mim. Meu coração tá te chamando. Família 5 Bocas com a gente, o Biquinho, o Bundo, o Vermelhão. Até a última do bom de hoje, né, bicho? Nós! De corpo e alma, ah, eu não vivo sem você. Eu não desisto sem quem? Sem você. Os cientistas e os consagrados vão te conquistar. DJ Edilson e Edielson é quem vai tocar. Sintone é o furacão do som. Ai, eu. Ah, eu não vivo sem você. Eu não desisto. De quem diz aí? De você. Eita, Robertinho! Fica comigo essa noite, eu te peço. Eu te preciso. Juntos, unidos por um sentimento. Nunca desista. Ciclone é um show. E bora começando, machucando, machucando. Vai, vai, vai. E aí, Moisés? Bonde das Marcantes. Bonde das Marcantes. E agora sim. Vai cair isso aí, pai, cuidado. Vai cair isso aqui, não pode bater aqui, vai cair isso aqui, ó. Se pensas que me engano. Só de boa, viu? Gira aqui na hora, viu, pai? Abração forte a vocês, como é que é? Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Vocês também! Valeu, papai! Minha agora não volta atrás. Meu parceiro Galo, abraço você, meu Galo. Um abraço de Tim Braz e Wesley, como é que é, bicho? O teu jeito de ser me enlouqueceu de ver. E já o quê? E já o quê? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Frank Vicente Cunha, meu irmão, pelo amor de Deus. Velho, agora tem o do Palmeiras, né, pai? Nós. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Ronaldinho, como é que é, meu irmão? Bora pra cima então, mano. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. E já o quê? E já o quê? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. É o Val, é o Val. Família MP. Abraço, abraço, você, meu Val. O mais preciso te conquistar. Já tá bochecha com bochecha. O punch da hora, Wesley. Quero você. E eu também. Sei que vou. O que? O que? Te conquistar. Quero você. Sei que vou te conquistar. Onde das marcantes. Jossi, Vanderlei, Andrade, Tony Alice, Banda, Marcelo Aguiar, tudo isso, viu, gente? No festão do sujo, na Vila Maior, tá? Vai ser o bicho, viu? E o apoio do Supermercado Líder e da Big Farma do Remanso. Vamos dançar! Tem um mão, pelo amor de Deus! que bora, que bora! Fico a noite sozinho aqui, sem teus carinhos, sem você, meu amor. Pensando e chorando por ti, não deixe assim, só vivo do que passou. Quero te amar, quero te beijar. Pense mais uma vez, não me deixe, meu amor. Quero te sentir, quero te ser. Vou só te amar, vou me envolver com um novo super pop e vou amar você. O águia de fogo, a inovação. DJ LC Juninho, super pop. Vou só te amar, vou me envolver. Super pop, vou amar você. O águia de fogo, a inovação. DJ LC Juninho, super pop. E bora aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo. E bora acelerando, e bora acelerando, e bora acelerando. Acelera o bagulho, DJ Brás. Como é que é, meu irmão? Um, dois, três, vai! E aí, Dedê? Dedê, meu caralho, aquele abraço, meu irmão! Você diz: o meu coração apaixonado, Digiboy dos Guerreiros do PS, passou Digiboy. Eu não saio do seu lado, como eu adoro amar você. Sou da equipe da Max, eu sou fã do Mega Príncipe Negro. O som da galera me conquistou. Sou de Ananindeua, sou da equipe da Max. Rubinho, mete o bicho! Tia Nani Deua, da equipe da Max. Mega Príncipe Negro, eu nasci pra te amar. Um, dois, três, como é que é? Banda Puro Desejo, com DJ Léo e DJ, a nova onda do Pará. E aí, parceiro Jojó, como é que é, meu irmão? Bora pra cima, Chuchu, bora ver! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. O quê, o quê? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. O novo! Novo namorado. Pensou o quê? Foda! Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. E bora sacudindo, balançando, DJ Wesley pra botar no 14 a bola, bora ver! Bonde das Marcantes. Tudo, tudão. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. DJ Brás, Brás, Brás, Brás, Brás, Brás, Brás. no coração. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas aconteceu assim, Jossi. Como é que é, Jossi? Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Tudão, é. Tudão! E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. É. Vem chegando, vem! Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Só pro quê? Provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo, eu largo tudo. Sussa! Só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito, eu largo tudo. Tudão! Tudo! Tudão! Tudo! Um, dois, três, vai! Isso aqui tá solteiro! E só quem tá solteira, quer do Paysandu do Clube do Remo, joga tudo pra cima que o bonde das marcantes tá daqui jeitinho, ó. Tá sem freio no Lujo, nem mãe do Mirim. Só vocês. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Mais alto, mais alto, mais alto. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, não dá, não. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Pode falar fura olho, vai. Fale mais dessa paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim, me diz. Não dá, eu amo o mesmo homem que ela. E o quê? Sei que dor. Só o quê? Passando o Vico, Cacereiro Vico! Ele, meu sogro Chico! Empresário Chico do Chicago! Foi como no filme. O quê? O quê? Tudo aconteceu. Eu te dei um beijo. Depois me entreguei. Parecia o quê? Parecia um sonho. Mas quando acordei, estava em seus braços. Doutor Vicente Cunha aqui na minha ponta esquerda, viu, bicho? O próximo Vicente é nosso parceiro! E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Ai, que saudade! Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Um tremor de sucesso. Coisa boa, papai, assim, ó. São as principais DJ Brás, Wesley e o Bonde. Bonde das Marcantes. Bonde da rola, assim, daquele jeitinho. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive o mesmo amor. parceiro Dedê do Acará, Dedê. O Dedê do Acará e toda a comitiva, Dedê. Um abraço, irmão. Estou livre. Só você e vocês. E não sou mais de ninguém. E agora? Não sou de ninguém. Pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Vou ficar também. Pois compromisso não quero com nenhum outro amor. Não sou de ninguém. Pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais. Viu, parceiro Jotinha, viu, Jotinha? Também daqui no circuito, viu, Jotinha? Sorte, Cires! Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha prima! Meu amor, eu tenho sorte. Você chegou. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Tenho sim! Sorte de poder. Sorte. Sorte de beijar a tua boca. Legal. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao DJ Brian, Brian, Brian, Brian. Number one. Cale sua boca e saia daqui. Dá choque, dá choque. Amanhã você vai ver. E aí? Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você... Didi Boy! Eu não... Toda a base aguente dos guerreiros da Bahia do PS, nosso forte brasileiro! Te enganei, o pior... Aí, Jojo! Eu não gostei. Um, dois, três! Eu vou revelar um segredo. Atenção, Dinho, rapidinho aqui, Bidinho. Rapidinho aqui, Dinho. Pega, por isso eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. Oh, não tem, não. E mostra contigo, balançando. Peço dos guerreiros do PS, bicho, né? pai. Chegou. Bonde das Marcantes. Aqui tem história de verdade. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. Só aqui esse vídeo do bonde, tem mais marcante pra rapaziada, como é que é? Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da down, down, down. Da da da da da da da da. Agora foi ouvido de volta. Show me what you want. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up. Olha o passeio rato da Bancherança. Eu indo por aqui, meu rato. Abraço você, meu irmão de vez. Não tô ouvindo mais porra nenhuma. Turning you up to get down, down, down. Da da da, da da da, da da da, down, down, down, down. Da da da. Down, down, down, down. Show me peace, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Hola. Hoy el fuego que. Eu não posso aumentar aqui, viu, pai? Porque eu sou distorcido por aí. Eu fiz uma promessa. Um abração forte, minha meia loura com a gente. Bahia das Gatas, Meneghel. Um abração forte, Brasil, Wesley Pan. Valeu. Que somzão do pânico, meu irmão! Fala, Robertinho, como é que é, meu preto? Como é que é, meu irmão? Vamos lá! Pra aquecer assim, ó. Uma nova era chegou. Bonde das Marcantes. Aqui tem história de verdade. Bora começar com o dia, chamando o dia já já pra comandar as principais, já por aqui, viu, gente? É até 3 da manhã! Jojo! será like. Olha só, olha só, olha só. Do jeito que dança me envolve. Te quero e você vai ser minha nenê. Fica só comigo. Só contigo eu vou ficar. E prometo te amar. Baby, vem, vem, vem pra mim. Você sabe que eu te quero. E prometo ser sincero. Nosso romance não vai ter fim. Pode que pode. Pode me chamar de amor. Oh my love. Pode me chamar de amor. Meu amor. Pode me chamar de amor. Mon amour. Pode me chamar de amor. É. Meu amor. Sou forte mesmo, minha equipe sem limite, mas sou forte, valeu! Os terroristas, seu parceiro Rômulo, Baixo Cheiroso, o Brawl, Baby Leandro! Com a gente, Touro Preto e também o de Prate, de Prate. Maria Santinha era bem comportadinha, não ia pra baladinha e nunca traiu ninguém. Um certo dia, seu love. Rapidinho aqui, Gil, por favor, Gil, rapidinho, Gil. Gentil na área, gentil! E porque eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada, garote. Olha, major! Vai! Do nada eu apareço na balada, Jajão. Febro do bloco, ele adora cachorrada, gosta não, ele não gosta não, adora cachorrada. Jeita aí, jeita aí. Esse é o problema, eu vou ter que te tá mexendo aí? Jeita aí o som, jeita o som, hein? Tudo em flash, tudo em flash, tudo em flash, só, hein? Eu nasci, sabe por quê? Com a mão pra cima, vai! Assim, ó, ó! Do nada eu apareço na balada. Mas porque eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Que alegria das encomendas. Quero ver agora. Pra cima! Tira o pé do chão! Mas quebra de ladinho, ou flexiona por final, só desse pontinho, fica no talentinho. Quebra de ladinho, e flexiona por final, só desse. Cadê o gritinho das meninas? Eita, balançou, balançou. Segue o Doutor Vicente, advogado do povo, com a gente, uma ação forte, você, Vicente, viu, pai? Valeu! E aí, Vicente, garoto! Indispensável para que sua noite seja completa. Bora machucar, bora. Bora começar a machucar esse baquinho do DJ Brás, bora, pai. Vamos tocar a sequência aqui e já já eu passo a bola pro DJ Wesley tocar as principais aqui hoje no Uliri, meu irmão. Bonde das Marcantes. Como é que é então? Valeu, Jossi! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Som. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Som. Ei, ei. Mas louco e lindo romance. Som. Ei, e já existi. Aí você, assim você. Você brincou com os meus sentimentos. E aí, Braz? Pra sempre amar. Canta aí, vai. Você me perdeu. Tá bonito. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena. Ter você. Ter você. Atenção, Goiás Eduardo, atenção, o Cleitinho iludido, alô, Carlos 20! Aí você vai saber. Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy. E perdeu um grande amor. Quero mandar um abraço especial, nosso amigo Francinei Costa. Tá chegando aí o Bloco Bileque. O Bloco Bileque Carnaval 2020 vai ser sucesso total, Jeizão. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. E aí? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu. Você me perdeu. E não deu, não. Não deu valor em mim. No meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou. Você assim, você. Aí você vai saber. Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy. Aí, Vicente. Perdeu um grande amor. aí você vai saber que perdeu um grande amor. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. O homem da babalão, ele seja você sair, meu irmão, como é que é, garoto? Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. E o que passou, passou, parceiro. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero. E a NASA chora nessa NASA. Volta ao começo. E o amor? O amor não tem preço, felicidade urgente, ama o meu coração, e pra recomeçar preciso ser feliz. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, no sonho. Onde das marcantes aos pés, mas não vai te humilhar. E pode o que assim? Poder te tocar sem sonho, no sonho. E realizar meu sonho, o sonho de viver com você, ser sempre real. Nós vamos sempre acordar, nós vamos por ti. Eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, medo real. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. É realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Meu amigo Kenji, por aqui na minha ponta direita, é isso, grande amor, né, Kenji? Homem do Fiesta Mocegão, um abraço, Kennedy! Por ti eu vou aos limites de conquistar pra viver só. Já já tem Wesley! Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. E bora pra cima, pra cima, DJ Wesley! Do tempo da Wanda, né, Wanda? Vicente Cunha na área, papai! Esse é o Tino Chapéu! Brega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Brega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Brega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. E o parceiro corre nas pistas aqui, ó, da Cosme. Aí, Cosme! Arqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega, Caldrin, que apaixona corações. Brega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Brega também é Caldrin, é Caldrin, é Caldrin. Vem barqueiro, vem peão, vem menino. Oh, cabeludo. E eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, seu amigo. Tá gravando. Ué, caralho! Bora! E só quem é do Paissandu, e só quem é do Paissandu, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, e quem é do Clube do Remo também aí, ó, e bate na palminha, e bate na palminha, e quem é do Flamengo? Um gatinho conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Bagulho. Nada errado ali, babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás foi o braço. E acelera, e acelera, e acelera. Acelerando o DJ Wesley. O bagulho pra passar a bola pra você. Aqui. DJ Brás, autoridade absoluta nas marcantes.